E agora a gente vai cantar. Para que serve a luz que não se acende? Para que serve o sal que não tem o sabor? Se a verdade é tão simples, então onde erramos e o que deixamos de fazer? Me ensina a chorar com os que choram. Quero aprender a repartir o pão. Me ensina a construir uma história de lutas com vitórias. Desejo ser mais. Não quero ser mais um. Eu sei, Senhor, tem que ser o melhor.